temporal que derrubou seu barracão. Não reclama, aguenta a mão, João. Como se pide, aconteceu coisa pior. Não reclama, pois a chuva só levou a sua cama. Não reclama, aguenta a mão, João, que amanhã tu levanta um barracão muito melhor. Não reclama contra o temporal que derrubou seu barracão. Não reclama, aguenta a mão, João, como se pede, aconteceu coisa pior. Não reclama, pois a chuva só levou a tua cama. Não reclama, aguenta a mão, João, que amanhã tu levanta um barracão muito melhor. Concebi de coitado, não te contei, tinha muita coisa mais no barracão. A enxurrada levou seus tamancos e um lampião, e um par de meia que era de muita estimação. O Cibidita que tá dando dó na gente, anda por aí com a mão atrás e outra na frente. Não reclama contra o temporal que derrubou seu barracão. Não reclama, aguenta a mão, João, como se pede, aconteceu coisa pior.